andrecedesmoral.com.br. Vai! Baixinho, baixinho. Parei, pensei, quase também. Será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outras e vendo você ficar com outra pessoa. Aí! Eu disse não ou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e pra sarrar. E lá no solteiro da Nike, eu tava batendo muito mais que o grave. Bota furaco, papai! E quando o som do paredão toca, você gasta seu batom de sereia. Eu bebo, se beija, eu bebo. Simbora, vai! E quando o som do paredão toca, gasta seu batom de sereia. Eu bebo, se beija. Tome pisada, tome swing! Senta alto, peça, jarabiraca, lagoa, estourou, papá! Supermercado Bianca, bora ali, sou meu patrão. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a ver? Será que eu vou ficar de boa? Beijando outras e vendo você ficar com outra pessoa. Não, não, cada vez a casa que eu tava. Eu vim aqui, foi pra beber e pra sarrar. Eu ando solteiro na Nike, eu tava tendo muito mais que o grave. Bota a sua. Moral de Bicoara. Bota no bato do rebijão.